Eita! Aê, gurizada, voltamos com mais um Dreamcast. Esse é o décimo qual? Décimo quinto. Décimo cinco Dreamcast. Então montem seus Yoshis. Como assim? E... que fala sobre... continuações. Continuações que queremos e continuações que odiamos. Que não deveriam existir, né? Deixa quieto, né, deixa cara? Pra quê? Eu sou Six e na SEGA eu ainda confio. Eu sou o Julie. Do a barrel roll! Eu sou o Lanzoner e hoje estou jogando Resident Evil 5 para PC. Baixou ou comprou? Comprou original, né? Eu vou deixar a pergunta no ar. Aqui é o Frajolo e estou propondo todas as sextas um campeonato de jogatina até as 4 da manhã, que nem essa vez foi. Aê! Vê quem ganha no Killer de mim. E no Mortal, e no Street. Ou Salve. Então tá, continua. Vocês que queremos, odiamos, Julie e Smail. Vamos para os e-mails, então. Mais uma leitura de e-mails e alguns recadinhos. Muitos e-mails, né? Do cast equivalente a jogos de terror. Se bem que o cast foi meio meh. Muitos e-mails, muitos recados. Mas antes, nossos recados. Recados importantes, hein? Três muito importantes. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Lulo, né? Pelos desenhinhos que ele fez da gente, que breve estarão no site. E pelo áudio que ele enviou pra gente, né? Muito bom, muito bom. Banjo-Kazooie, cara, como assim? Tudo bem, deixa quieto. Depois, vocês vão ouvir. Escutem. E é o Fuca, né? Nosso eterno convidado, Fusca. Outro recado, esse importante Prêmio Podcast 2009. Sim, estamos participando do pois Prêmio Podcast. Na categoria Games. E a gente sabe que em primeiro a gente não vai ficar, né? Mas a gente tem uma chance de ficar entre os cinco melhores, pelo menos, né, cara? Os dois primeiros a gente sabe, né? Mas quem sabe em terceiro... Quem sabe em terceiro, quarto... A gente pode fazer uma coisa especial, né? Se a gente ficar em terceiro, hein? É, pois é. E é bom pra vocês, né? A gente pode crescer, vamos ter reconhecimento da mídia e tal coisa. E vocês, nossos fãs queridos... Então, sempre nossos fãs queridos. Mas tem uma coisa, né? A votação começa dia primeiro. Né, de outubro, e daí a gente vai pôr no site um lembrete para todos votarem, né? Sempre, né? E votem muito, hein? Cara, por favor, votem muito. A gente quer ficar pelo menos entre os cinco, assim, lá em cima. Votem com afinco. Votem com afinco. Mandem a avó votar, a namorada, isso, o cachorro. No trabalho, em casa, na Lan House. Run House. Vem cada um que faz headshot no CS e manda votar. Na faculdade, em qualquer lugar, aí, nos colégios. É. Votem, porque Barbosa está no topo do mundo. Praticamente. Então, muito obrigado. Escuta a Vintinha, Vintinha. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Muito bem. Então, votem na gente, sim? É isso aí. Prêmio Podcast. Então, e nosso último recado, não menos importante, né, do que o prêmio, dominação mundial. Ah, como eu falei, né, no Orkut, falei por tudo, né, pelo Playfire, dominação mundial está começando e começou. Demos nosso primeiro passo. Dreamcast agora vai para outras mídias, a não ser computadores e MP3 players e caixinhas de som no trabalho. Vai para a rádio FM. Sim, quem diria, né? Um blog de merda. Um podcast de videogame. De Barbosa indo para a rádio, né, cara? Estaremos controlando o nosso programa que se chama Super Controle. Pois é, não vai ser o Dreamcast, mas vai ser o mesmo sistema do Dreamcast. Só que o assunto vai ser mais vasto, né? Vai ser games e mídias como televisão, filmes e animes, essas coisas todas envolvidas. Mas é a mesma coisa, Qual a rádio? A rádio Viva News 92.5. A antiga SP3 de Bento. Isso aí. Quem da Serra Gaúcha conhece aí, era a SP3, é o mesmo mundial. É, começa dia 29 de setembro, a partir das 9 horas, 21 horas. Isto. Toda terça, das 9 às 10. É, pois é. A partir de dia 29 de setembro. Isso, a gente vai ver se dá. Acho que vai dar certo isso aí, né? Tem que dar certo. Vocês podem escutar pela internet, pelo site da. Mas isso a gente põe um aviso no site. Sim, a gente vai pôr um aviso, mas a gente quer dia 29, todo mundo ouvindo aí, todo mundo escutando. Quem puder. Se vocês estão ouvindo depois do dia 29, ignore. Então escute a semana seguinte, por favor. Né? Oh, yes. Toda terça, hein? Toda terça, 21. É, pega toda a região aqui da Serra Gaúcha, Porto Alegre, por aí. Pega, tentem captar. Tentem, vocês do Sul, tentem captar, por favor. É, primeira vez que nerds dominam a rádio. Pois é, nem outros sites conseguiram isso. outros sites, não vamos nem falar o nome, são outros sites. Então, palmas pra gente, parabéns. É isso aí. Ok, então, vamos aos e-mails referentes ao cast de jogos de terror. Isso aí. Lembrando que a gente não vai ler todos porque é impossível, né, ler todos são os e-mails. Muitos. São muitos, muitos recados. É. Um agradecimento a todos. Mas então tá, o e-mail... Continue mandando. Ah, sim, mais uma coisa, os e-mails agora estarão... Não precisa entrar na página do Hotmail, do e-mail, blá, blá, blá. É. Agora vai estar ali na página do Dreamcast, só acessar ali, vai ter o formulário. Tem um botãozinho ali, e-mail, vocês clicam, vai abrir um pop-up. E daí vocês põem o nome lá que vai pro direto pra nossa caixa. Vai direto pro e-mail, beleza? Então tá, primeiro e-mail, Julie... É, nosso primeiro e-mail é do nosso amigo Thiago Moraes Pinto, clássico. Aê, o Trollcast. É, do Trollcast, aí. Então, ele tá falando que ele mandou um e-mail no outro cast, né, referente aos outros jogos, daí ele fala, não disse que Resident Evil 4 era um jogo ruim por ser como é, ele é um bom jogo, só não é mais Resident Evil. Eu comprei o jogo achando que seria Resident Evil, mas me deparei com um jogo de ação. Em respeito aos fãs, deveriam ter matado a franquia no Resident Evil 3. É o que o Frajola disse, né, cara? Mas eu acho que acabou ali no 3, no esquema, e começou outro agora com o 4, com o 5 e tal, e ele fala que o primeiro Resident Evil que ele jogou foi o 2, né? No porta do 64. Olha aí, Fuca fazendo escola, né? É. Que ficava com vontade só no Play, jogando 64. E daí ele fala que foi incrível os caras colocarem CGs, toda aquela história e tal. É. Dois CDs couberam num cartucho. Pois é, cara. Cenário 1, cenário 2, olha pra só. Pra te ver como é que era a preguiça dos caras, né? Se bem que cartucho também era uma mídia bizarra, mas enfim, né? E daí ele fala com o Silent Hill, né? Que o jogo dá muito mais cagaço que o Resident Evil, porque o Resident Evil dá uma explicação pra tudo, assim, né? E o Silent Hill deixa algo paranormal, assim, dá um cagaço, assim. É mais psicológico, né? Bah, deve ter alguma criança perdida aqui, não sei o que, quando tu escuta o choro, assim, né? Então, né, a gente... Resumindo é isso, né? Porque ficou um gigante e mandou abraços e um beijos para o Frajola. Mandou beijos ao Frajola. Mais um Thiago. Quantos Thiagos? Segundo Thiago, Thiago Mendes Trindade. Pois é, fala gurizada do Dreamcast aqui, o Thiago Musashi Trindade Porto Alegre. De novo, lembra desse cara, hein? É esse. O último cast estava muito bom, como de costume, eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Alone in the Dark é baseado nos livros do escritor H.P. Lovecraft, mais famoso pelo Call of Cthulhu. Eu joguei apenas a última da série, que foi horrível, infelizmente. Ah, isso eu não sabia, cara. Eu também não sabia. Realmente não sabia. Fica a dica aí, Grison, tu que é fã. Fiquei surpreso por comentar em Blood, que hoje em dia quase ninguém mas lembra. Mas como assim, tá louco? Oh, Blood 1, clássico do Blood. O Julie que lembrou, né? Eu também não lembrava. Lembro de jogar bastante o 2, que tinha uma música tocada só no baixo, muito boa. Também existia o fantástico Futebol de Cabeça. É, isso aí eu esqueci de citar, eu tinha anotado e esqueci. Você podia ir que chutando, né? A graça, o início do jogo era assim, o jogo, ele é feito com a mesmo... A engine do Doom, a né? A engine do Duke. Duke Nukem 3D, sim, E aí o lance era, porque tu pode arrancar a cabeça dos caras e chutar a cabeça. Pronto, era a emoção da gurizada. Ah, olha só. Tinha até... E 3, né? Surpresa ainda maior, tive com um comentário sobre Bruxa de Blair, jogo que achei espetacular na época. Embora odeie o filme. Como assim, cara? O filme é bom, cara. Nossa. Só uma correção. O primeiro jogo é com uma mulher e não com um homem. E fica uma dúvida. O Nerdcast é canelada, no loading é headshot e vocês... Combo Breaker. Combo Breaker, né, cara? Então, tomamos um Combo Breaker. Então, e 4, existe mais um jogo japonês assustador, Kwon. Esse eu realmente desisti, não tive a mesma coragem que em Fatal Frame 2. No mais, era isto, Abayo. E Abayo, ele diz que significa vejo você novamente, e não abraço, como os todos falaram. Pelo amor de Deus. Mas então fica o Combo Breaker pra nós, né? Ah, tá. Aí ele manda a foto que vai estar ali no link do post, né? É. Aqui na janela dele em Porto Alegre. Silent Hill Porto Alegre. cara? É. Veja só. Pô, muito assustador esse lance. Pô, eu não achei que em Porto Alegre fazia isso. Eu também, pensei que em Porto Alegre não tinha tanto isso. É, logo, logo, o pessoal sai da porta, tá tudo escuro aí. Então tá, Altero, próximo e-mail, Patrick. Borba Cabeleira. Olha só. Ah, que massa esse sobrenome. 15 anos, Tapes RS. Com essas daí. Onde fica Tapes? Não. Vamos procurar no Google Earth depois. É isso aí. Então, conheci o podcast pelo cérebro Shinkoio. Aê, palmas pro Shinkoio. E desde então, não parei mais de ouvir. Muito fudeu, pod. Largando a puxa-saquice de lado, este pod especificamente ficou muito bom. Apesar de ter apenas 15 anos, já joguei a maioria desses jogos que vocês citaram. Tipo, todos os Resident Evil após o 2, muito bem. No qual eu me caguei muito. Por mais momentos dava pausa no jogo, desligava o Dreamcast. Tanto cagaço, o cara tinha um Dreamcast. Olha ali, ali, ó. Jogava no Dreamcast. Guri bom. Guri bom. Só que tinha um jogo no qual eu jogava pouquíssimo. Já joguei uma vez e me fez perder a vontade de jogar. É o Julie, né, cara? O cara é muito cagado. É que nem o Julie. Como assim, velho? Eu não minto, é verdade. Ele fala que o jogo é extremamente cagante, né? Pô, olha. E ele ficou pior que eu, porque ele ficou dia sem dormir. Eu não fiquei sem dormir, pelo menos. Só me cagado. Fiquei, né, tia? Fatal Frame foi outro que joguei lá e perdi a vontade de jogar. Pô, gurizada, você tem muito medo, como assim, né? Ah, dá medo. Ele fala que Dead Space Doom 3 eu não tenho e nem zerei, mas já joguei ambos. Especificamente Dead Space é muito cagante, ainda mais com aquele climão que ele tem. É a foder. É a foder. Tô jogando agora e estou percebendo, né? Não sou um gamer experiente no ramo, como o Julie. Ah, me senti um experiente. Oh, é ali, né, cara? Mas assim, já joguei muitos, ou pelo menos tentei, jogos de terror. Meu top 5 ficaria Resident Evil 2, Silent Hill Homecoming, que é aquele americanizado, né, que o pessoal ou ama ou odeia. Rule of Rose, Dead Space e Doom 3 em quinto lugar. Ah, é o top 5, né? A gente pediu pra eles mandarem, eles mandaram, né? Oh, valeu, valeu, cara. Ficou do teu lado esse cara aí. É. E ele fala que, né, tirando pro chasquice de lá, voltando pro chasquice, né, dizer que é muito bom saber que temos um ótimo podcast precisando do Rio Grande do Sul. E é isso aí, cara. Se precisar de algo, vamos chamá-lo. Vamos chamá-lo. Claro, claro, né? Na próxima a gente vai chamar. A gente tá chamando os ouvintes aí pra participar. Tem poucos podcasts por aqui. Tem, né, dos gaúchos aí e tal, mas... Sei lá, os assuntos não me cativam. Não me cativam. É verdade. E ele fala aqui, seu Nocturne, que vocês falaram, o Shin Megami Tensei, eu tenho ele, mas não é esse, cara, esse é um RPG, né, japonês. É. Mas eu falo do Nocturne, eu até tentei procurar fotos, imagens, mas não achei desse jogo, sabe? Um jogo de PC, um jogo saiu pra PC. Então, mandou abraços e até mais. Vamos ver o próximo aqui, então. Próximo mesmo, nosso chapa Shinkoio, né, do For Games, né, cara? Muito bom o último pod, a transição da mina se cagando, que é do Resident Evil, né? Fez ele dar várias risadas. Obrigado. E gostou da ótima abordagem do tema. Aí ele tá acrescentando algumas coisas aqui. Não sei se eu tava bem louco ou vocês não falaram do Resident Evil 3.5. Esse sim o Fajol ia gostar. Né? A gente tem o link aí, vai pôr no post. O linkzito, né, que ele mandou. Mas e os vagabundos da Capcom trocaram zumbis por fantasmas, ou seja, mudaram a parada de qualquer modo. Já vi por aí o download desse demo pra Kubo, mas não sei dar certeza se é verdadeiro. Acho que não, acho que é lenda. Não sei, hein, cara, vamos olhar. Outro boato em cima desse jogo é que para não jogar tudo fora fizeram um tal de Hunting Ground em cima pra não perder o projeto. Não sei, hein. Pois é, eu também ouvi falar disso aí, tem um vídeo aí, o Resident Evil 3.5, 4, 5, 4. Beta, falo. Sim, é famoso, cara. Tanto que o bom pessoal acha que sim, é até melhor que o 4, que vai ser o que saiu, né? Sim. O Frajola ia se emocionar, certo? Tipo, é o novo Resident Evil. Tem os fantasmas, coisa meio santinha, assim, enfim. Então, nem continuar. Das adaptações de filmes, achei que faltou falar do Massacre da Serra Elétrica para Atari. Pois é. Que era uma bosta, mas só faltou o fato do... Eu acho que a gente falou só que ficou podre, assim, na edição, ficou uma coisinha, tipo, perdida, daí a gente, nem vamos pôr isso aí. Eu tinha citado que esse é o jogo, na época, era diferente, porque tu jogava com o vilão, jogava com o Leatherface, né? Isso é bacana, hein, cara? É. Tá, e daí ele fala que a gente tinha as episódios do Evil Dead, né? Uma Noite Alucinante, quem não assistiu esse filme, né? Que é um terrível, comédia com terror, né? É. Ah, mas é o do Peter Jackson, aí, né? E tá aí o Lee, ele tá... Não, aqui, é do Sam Raimi, cara. Sam Raimi. Que Peter Jackson! Ah, é, Peter Jackson é o do... É. Peter Jackson é do Fome tá. Animal. É, Fome Animal. Viu? Chucha. Mas, enfim, vamos pôr o link do post aí, que ele fez um review dos jogos lá no site dele. Isso aí. No For Games. E, então tá, ele fala aí, né? Outra parada são os jogos saídos da cabeça do Clive Barker. Diretor e escritor de diversos filmes de terror, sendo mais famoso o Hellraiser. Ah, aquele filme com o cara com cheio de prego na cabeça, né? E ele fala, ele põe aí uma lista de jogos do cara e a gente vai pôr aí, né? A listinha dos jogos. Mas só anunciando, né? A gente não falou de todos os jogos de terror, porque seria impossível, né? A gente falou dos tri. A gente falou dos que a gente jogou, a gente falou dos tri, assim, mais por cima, pra dar ênfase mais a listinha finalena, né? E daí ele fala uma historinha dele aqui, né? De resto dos jogos relevantes eles mandaram muito bem. Só lembrei-me de um dessa era de jogos filmes, chamado Bad Mojo, que você controlava uma barata. Veja só, inusitado. Eu quero jogar certo. Cara, eu fui a Fenasoft no ano do lançamento dessa barata e a porra era o auge da tecnologia da época. Apesar que ainda surpreende. Pô, tu joga uma barata, deve surpreender mesmo, né? Ah, tinha aquele lá, lembra do Play 2, do início do Play 2, que tu jogava com mosquito? É, né? Bah, era a revolução, nem sempre o Play 2, bizarro, mas era a revolução, né? E aí ele fala do Sweet Home, né? Que era um jogo de Nintendinho que falam que é a inspiração do Resident Evil 1, né? É. Então tá, isso aí, continue a fuder. Abraços. Incorreu. Então, não vou, tem mais e-mails, mas não vamos levar nós pra não ficar muito grande, já tá uns 15 minutos, né? Então. Não, mas daí tu vê. Então, a gente vai dar uma editada. E então, mais uma coisa que a gente queria falar é do e-mail do Alex Salve, né? Que ele mandou vários e-mails e mandou. Nosso grande fã. Nosso grande fã, ele falou que tá lendo, ouvindo todos os podcasts, né? Desde o zero. Então, palmas pra ele. É isso aí, cara. Faço isso, todos vocês, novos ouvintes. É, pô, Alex, espalha pra gurizada. Espalha pra gurizada, Alex. Já que tu gostou, dá uma espalhada aí. É isso aí. Votem da gente. E né, continua eles, mandando e-mail, mano. Continua mandando e-mail aí, cara. Só não vai ler porque tu mandou vários, né? Tu mandou vários. Então manda um referente ao assunto aí que a gente vai ler. Muito obrigado, Alex. Salve. E nós recebemos um comentário de uma menina. Assim. É, isso aqui queremos salientar, né? A gente tem vários comentários, né? Claro. Vai ler a finaleira aí, né? Nosso primeiro comentário é de uma menina, uma pessoa feminina. Né? Pra Jola pediu, né? Pra Jola pediu e. Da Georgia, né? Georgia, um abraço. Né? Ela fala aí que o irmão dela jogava Wolfenstein, Doom, Resident Evil, Silent Hill, e ela ficava de butuca no jogo, sempre de olho, lendo os detonados pra ele. Olha, o cara jogava com detonado. Que? Hã? Hã? Loser. É, parece pra Jola, cara. Assim? Game Shark detonado pra Jola. Então, se o cara não quer mais nada, Game Shark detonado. Pô, pra Jola. Só falta o Demoplay da Nintendo. Mas então tá, obrigado, Jorge. Continue comentando. É isso aí. Se tiver mais meninas que escutam, comentem também. Só dizem oi. Não falava nada, diz oi. Pois é, é o que dá gosto pra nós. Comentários e e-mails. É o nosso pagamento, né? E é agora a produção, hein? Produção, nosso pagamento é vocês voltarem. É isso aí. Que tal? Como é que é LCD? Mas então tá, vamos voltar ao posto referente às continuações. Que está muito bom. Então tá, gurizada, vamos voltar então. Abaiô. Então, a gente vai começar a falar de umas continuações que prestam, que deram certo com a Next Gen. Então aí até hoje, né, se deram bem. Então tá, algumas que deram certo, que eu lembre. Vamos ver, continuações... Vamos citar somente as que foram melhor que o original, né? God of War 2. Ali. Concordo plenamente. Vamos citar, não, esse aqui, por favor, né? Esse é o exemplo de continuação, né? Street Fighter 2, né? Quem jogou Street Fighter 1 viu o que era aquilo lá. Fighter Street? É. É, eu joguei só no emulador. O cara, eu também joguei no emulador. O cara consegue dar um Hadouken, é um feito na história, né? Pois é. É verdade. Tipo, não é meia lua, cara. É qualquer coisa, assim. Tu gira o controle, ele dá Hadouken e tira meia vida, né? Tá, e o 2, toda evolução, todo o que vendeu, tá louco, né? O 2, depois teve... Todo raio. Teve muitas continuações, 2, né? Ninja Ultra Jaga, Mecha né? Combo Super Remix Ultra Fighter 2. De rodoviária. Não, uma continuação boa, né? Next Gen Street Fighter 4. Sério. Excelente. Excelente. Muito bom. Excelente. Chun-Li maravilhosa. Personagens velhos, renovados, personagens novos, carismáticos, o principal. Até aquele El Fuerte lá eu achei bom, sabe? É verdade. Porque era toscão, só corre, mas é muito bom. O Rufus, o Rufus. O gordão lá, aquela baiola. O El Fuerte eu achei. É, o Rufus é carisma mil. Aquela Crimson Viper, né, na no au das gostosas. Yes, understood. Se bem que eu prefiro o Street Fighter Alpha 3. Ali, dois. Esse aí é bom, cara. É dois. Da jogabilidade antiga e é bom pra caralho. Tem todos, né? Todos. Sim, dos melhores. Eu tenho de Play 1 até hoje, salvo, eu tinha que habilitar. O de Play 1 é mais tri, não é que nem o Dreamcast e o Saturn, que são bons, porém tem tudo aberto de uma beijada. O de Play é assim, você tem que jogar lá no World Tour. E com level máximo... World Tour. World Tour. Enfim, e conforme o level 28, 29, tu habilitava o Evil Ryu, o Gaio e o Akuma. O Shin Akuma, se eu não me engano. Aí que era. É verdade. E falando em Shin Akuma, outra continuação foda. Marvel vs Capcom 2. É verdade. Muito bom. Isso aí é bom. Muito bom. Pegou tudo que tinha de bom. Vamos pôr mais então. Pá! Na cara do cara, assim. E muito. Tu quer o quê? O quê? Cara. Ele, ó, já tá bom, não precisa mais. Então tá, pega esses personagens aqui, ó. E agora. Até agiu, cara. Até agiu. E a Next Gen pegou tudo isso de bom e fez em HD. Street Fighter EX Plus Alpha. Em condições que se deram bem, né? Vamos citar os clássicos Mega Man, né? Que Mega Man cada todos, vez melhor. Todos. Mega Man X11. Os clássicos são melhores, os X são todos bons, depois o X veio Zero, que são melhor ainda, né? É verdade. E aquele da gurezinha, né? Mas falando em continuações, o New Super Mario Bros. É considerado uma continuação? É. Não, mas... Que jogo foda. Muito mas jogo aí foda. Que tá. O Mario é um jogo exemplo de continuações boas. Tá, o 2 nos todos, Estados todos, Unidos... Todos. O 2 nos Estados Unidos é outra história. Dois. É. Mas... Apesar de eu ser fã. É, mas a gente não venceu a época, né? Mas tipo, o 1 assim, aí evolução pro 3, pro Mario World, aí depois do Mario World pro Yoshi's Island, que é o 2, no caso, e depois pro 64, depois pro Wii, pro Sunshine, depois pro Galaxy, melhorou. É só evolução, né? Não sei porque tem gente que não gosta do Sunshine, eu gosto, cara, que eu joguei também, joguei pouco, achei tribom. Aí que tá, o Mario é um exemplo de personagem carismático, se tu colocar ele jogando futebol, dirigindo carro, ou soltando, ou em RPG, é bom igual, cara, é um personagem aceitável. Sabe por que funciona? Porque o pessoal tá acostumado desde os 8 bits com o cogumelo, com o Copa, com o Abirdo, com não sei quem. Se for metido no Sonic isso hoje, a gente não tava acostumado com os 8 bits, com a M, com o Blaze the Cat, coisas aí, a gente tá acostumado por isso. Daí, ah, tudo legal, sabe? O Mario Kart 66 um Sonic Kart em 16 bits ia tá ainda aí hoje. É sério, aposto que ia tá ainda aí hoje. É, com certeza. E fosse com os personagens tipo o Robotnik, os inimigos do Robotnik, sabe? Sim, aquele. É metal Sonic, em vez de ter Sonic. Aquele gato, aquele crocodilo. Crocodilo maroto. Não, cara, não é legal. Não queremos isso. Street Fighter EX Plus Alpha. Tekken só melhorou, só né? Só melhorou. Tekken só melhorou. Não joguei muitos novos, mas até o 3 ali, tá louco. Soul Calibur só melhorou. Verdade. Só melhorou. Que na verdade, peraí, vocês lembram que Soul Calibur 1 não é Soul Calibur, é Soul Edge. Soul Edge. E era jogando Play 1, né? Não, Soul Edge e Soul... Blade. Soul Blade. Não, é Soul Blade é americano. Eu não lembrava. Sim, tanto é que a espada no Soul Calibur 3, 4 tem a Soul Edge e a Soul Calibur, né? Conta a história, o porquê do nome dos jogos... diferentes. Outra, Virtua Fighter também melhorou muito, né? Melhorou muito. A SEGA nesse jogo sempre mandou bem do 2 pro 3, do 3 pro 4 e assim vai. Eu nem sabia que tinha o 4, por exemplo, pra Play 2. Eu descobri esse dia, pensei, babo, tem que comprar esse jogo. Eu vi, tinha as fotos na neve, assim, muito bom. Mas muito tem perfeito. Várias continuações, né? Sei lá, sai pega o Dead or Alive, Dead or Alive, cara. Pelo amor de Deus, por favor. Tem pra Play 2 também, o Dead or Alive do Dreamcast. Hardcore. Eu me emocionei, eu vou ter que, esses dois jogos, o gráfico dele é igual o Tekken 4. Outra não, citada não, é The King of Fighters, só que, por exemplo, eu acho o 99 pior que o 97. Isso varia de fã. Tipo, melhorou, sabe? Eu também não gosto. Mas aí que tá, não. A partir do 99 começou a piorar. O 2000 é podre, o 2001 é mais podre, o 2002 é o 12 gay. É o cúmulo. E aí o 2003 melhorou, mas assim, é ruim comparado com os velhos. Assim. É que a produtora também passou por mudança. E né? Sem falar que era um jogo novo a cada ano, né? Street Fighter EX Plus Alpha. Os Resident Evil, dá pra citar também, eu acho que do 1 pro 2, o 2 muito melhor, o 3, a jogabilidade melhorou. Contra Verônica. Daí, calma lá, contra Verônica, o 4 e o 5, dá pra pôr em outro patamar, assim, não é o mesmo esquema e tal. Não sei se dá pra fazer, bastante... colocar o Gran Turismo, porque... É, Gran Turismo tu pega o jogo e o 2 pra Play 1 e joga o 3 pra Play 2. A diferença é monstruosa, né? E a pergunta, cadê o 5? Tá na casa do cara que fez, né? Bah, cara, tem o Prologue, certo? Que a gente tem um prólogo pra jogar meia dúzia de fases. Gran Turismo Forever. Street Fighter EX Plus Alpha. Então tá, vamos começar com as continuações que a gente quer. Cada um vai falar um pouco das que querem muito e depois as que a gente odeia. Então, por favor, Lanzoni, comece. Bom, o primeiro jogo é amado por uns e amado por outros também, né? Não tem quem odeie esse jogo. Parasite Eve. Ai, abri a loira, meu Deus. é sonho de consumo. Ali, para vocês que jogaram Parasite Eve 1 e 2 no Play 1, como eu... E ficaram indignados, pois não saiu nenhuma continuação no Play 2 e ainda no Play 3. Se liguem que temos uma boa ou uma má notícia. Não é boato isso, não? Confirmado? Não, é assim, ó. Primeiro, a primeira notícia, que graças a Deus ainda existe um pouco de decência nos japoneses, o Parasite Eve 3, que seria... Calma, não iria ser lançado para celular? Isso que eu ia falar. Parasite Eve, que seria o Third Birthday, ia sair para celular. Porém, como todo mundo, assim como eu e você, ficamos indignados, graças a Deus a Square Enix percebeu a indignação do pessoal e disse: peraí, celular é uma fria, vamos lançar então pelo menos no PSP pra ver. O que vocês acham sobre isso, Frajola? É um sonho, eu realmente sonho com esse dia, né? para você que tem ou pretende comprar como eu um PSP, está contando os dias... para jogar o Third Birthday. Pessoal, por favor, me respondam. Quando vai sair esse jogo? Não tem data. Não tem nenhum gráfico disponível. Não tem nenhuma imagem. Tem aquela do casamento, né? Que ela tá com a Kill Bill, roupa Kill Bill. Aquele pôster que ela tá toda gostosa no meu Orkut. E... Olha, cara, eu não sei, eu queria jogar. Só que, tu viu que o 1 e o 2 tem uma diferença grande de jogabilidade, diferença, né? Diferença. O 1 é mais, como é que é, Frajola? Cinematic RPG? E o 2 virou... é meio adventure, né? Meio ação, assim. Puxou um pouco pra Resident, né? É, meio survival. E o bom é que... além da Aya gostosa, o 1 e o 2 se diferem nesse estilo de jogo e os dois são bons. Não tem tipo, esse é melhor, ou esse, ou outro é melhor. Não, existem pessoas que preferem o 1, né? Ah, porque esse é o primeiro, não sei. Eu realmente prefiro o 1. Tá, mas o 2 é mais bonito. Cara, uma coisa... é que Parasite Eve era uma série boa da Square Enix, né? Lembra Frajola em 97? 98. Bons jogos da Square, além do Final Fantasy. Parasite Eve, tinha o Shinogears, o Crono. Mana, Legend of Mana. Até o Mana, né? Até aquele Saga Frontier, essas coisas, né? Ergames, boa! Ergames. Rain Under. Erguei as mãos e dai glória. E aí, cara, mas sumiu tudo isso? É só Final Fantasy hoje? Tem que parar com isso? Pois é, só no Final Fantasy. A Fábula Nova Crystalis. Whatever, eu quero outros jogos pois da Square. A Square. Só depende do Final Fantasy, sabe? Eu quero jogos novos. Por isso, Parasite Eve 3 é uma boa. Foi bem, muito é bem. É que eu creio que é por causa dessa crise. Estão com medo de investir em novos jogos, a continuação, sei lá. Pode ser, né? Porque Final Fantasy é garantido, né? E Dragon Quest agora, né? Mas isso aí não tem a ver, cara. Porque, tipo, o Parasite Eve nenhum foi mal. Não, os dois foram bem, foram bem aceitos. Se fizerem o 3 bem muito tempo depois ali, tá louco, vai vender. Mesmo sendo ruim, é, eu também acho que... Ainda mais se pra SP, né? Pois é, né? E você sabe algum detalhe da história? Eu sei que é um casamento. E? E aí? Eu também não sei nada. Ela vai casar com uma mitocôndria. Por isso que a gente quer. Comigo. Eu acho que sim, ó. Ela vai casar com o Frajola. Comigo. Street Fighter EX. Plus Alpha. Então a tua, Frajola. A continuação que eu mais queria, além de Parasite Eve, seria Killer Instinct, né? Por favor. Instinct 3. 0-0. A volta de Fulgo. De Orchid. Quem sabe no Xbox pra comprar ele, né? É. Seria um bom motivo, ótimo motivo pra comprar. Ótimo motivo, né? E aquela meia, né? É. A musiquinha também que vazou lá, o tema. A musiquinha que vazou. É. Isso a gente nem citou no Cast do Killer, mas ouçam o Cast do Killer. O Salve deu uma ideia foda, né? Botar o Killer 0. Seria, como, né? Seria começou o primeiro torneio, assim, alguma coisa mais. Ou o torneio antes do que tem o irmão do Thunder. Olha, tem que continuar aquela jogabilidade, né? O Julio tá do meu lado, mas se tu pegar o Killer do arcade e jogar no Xbox 360, chega, né? Não precisa ser melhor. É verdade. É isso aí que nós discutimos. Nós tava jogando Killer Instinct Arcade, ó. Sexta-feira. Faz HD, pronto. Já, ó, jogo no, já ia fuder. Pois é, eu chutei. Engraçado, né? É engraçado. Estranho, né? Como as pessoas mudam, né? Killer é foda. Mas tudo bem, tudo bem. O que tu esperaria ver num novo Killer? Orchid. E a irmã dela? Volta do a Fatal, irmã dela, né? Frajola, tu queria a Maia também, tu curtiu a Maia, tu me falou que gostosa, não sei. Sim, o que. Claro, nossa. As tanguinhas tinha que cair, tá louco? E por favor, volta os Fatality, né, da Orc. Tá. Não, aquele... Tá no... tem que ser como um, sabe, Fatality terminando a fase, sabe? Isso. Matava o cara, dava o Fatality. Não no meio da luta, que nem o 12, assim. Não, era até interessante, mas ficava estranho. É, mas se é pra continuar, acho que tem que ser do 1, assim. Pegar e jogar do 1, não do 2. É. Tá, o CG do Killer Instinct Arcade, nós estávamos analisando, eu não sei se é um dos primeiros jogos a ter CG, que é de 95, né? Tu vê aquela animação do jogo, imagina um Killer Instinct com aquele gráfico. Tanto 1 como 2, né? Tanto 1 quanto 2, exatamente. Cara, sei lá... Faz isso aí, não, pega o que é bom, faz em HD, pronto. Pra mim era isso. Que muitos falavam, o Play 2 vai rodar os CGs do Play 1. E o Play 3 vai rodar os CGs do Play 2. Aqui estaria um exemplo do Killer. Pois é, bem verdade o que tu disse, né? Só que aí, não se mexe, depois que foi vendida pra Microsoft, a Rare tá dormindo. Sim, é que os irmãos lá saíram, né? Sim, mas e daí? Eu quero o Banjo-Kazooie. Os irmãos lá estão jogando GoldenEye em casa. É, que eles têm o direito, os direitos do Killer estão ainda com a Rare, né? Sim, então, todos os jogos. O único jogo que não tem... É o Donkey Kong, que não tem direito. Que não tem direito com a Rare. O resto... Se eles fossem vender, vamos pegar uma ideia assim, fora da casinha. Pegar e... Quem vocês achariam de comprar os direitos do Killer? Pra fazer a continuação? Isso. Capcom? Tecno? Nintendo. Eu levaria em conta técnico. Tecmo. Team Ninja. Boa. Dead or Alive, cara. Parece que tem, além de ser da Microsoft também, parece que é uma empresa aberta, né, novas. Tipo, agora a Team Ninja vai com a Nintendo, né? Isso. O Metroid do Other M. Eu acho que é uma boa, né? A Capcom eu acho que não. Deixa os jogos da Capcom pra Capcom, assim. Tem jogo bom, mas deixa dela. Não, mas eu acho que assim, a velha Rare, assim, ela tinha um negócio que nem a Capcom. Assim, deixa pra Capcom, deixa pra Rare, ela sabe o que fazer. Mas agora só que hoje em dia ela não tem mais. Um clássico exemplo, Perfect Dark Zero. Perdeu o mojo. Street Fighter EX Plus Alpha. Esse jogo aqui também é da Rare. Saiu no NES, no final do NES. Saiu para Mega Drive. Eu acho que vocês sabem o que estão falando. Eu sei. Super NES saiu uma continuação que eu não gostei muito. Duas, na verdade, saiu. Mas eu quero Battletoads. A primeira. Larga a musiquinha. Aquela musiquinha de rock. Dificuldade 200%. Ó a musiquinha aí. Ele no Mega, no NES eu não conhecia, mas no Mega eu jogava muito ele, eu achava difícil. Olha só, a Rare já fez jogo pro Mega, cara. Mas é que assim, no NES eu viu nada jogando, nada virava do NES, assim, brincando, de olhos fechados. Eu achava do Mega muito difícil, se bem que é mais fácil do Mega, né? E, cara, é muito bom a primeira fase, as Warp Zones, assim, o que tem no jogo, a jogabilidade. É legal. É um beat'em up, assim, mas não é um bem beat'em up, né? Mas tem umas coisas de exploração. É comédia, né? Umas coisas só... Battletoads. É, mas só Battletoads, aquele soco que tava forte, assim, aquele chutão. O cara perdia, era muito foda, o cara continuava e ia de novo. A musiquinha, né? Os lances de passar de fase, que parecia um mapinha. Ah, era tal. Muito Cara, né? Muito bom era esse muito jogo. Massa. A fase das cobras, a fase do gelo, muito foda a fase do gelo. Acho que é a quarta. Ah, é muito ruim. Aquela terceira fase que tu corre com os carrinhos, sabe? É muito emocionante. Era muito legal. Tinha que ser gênio, tinha que ser bom. Ali era pra jogo pra machão mesmo, né? Eu queria uma coisa boa, não um 3D meio tosco, assim. Eu queria um 3D, já que é da Rare, um negócio meio Banjo-Tooie, assim. Então acho que eu vou citar um exemplo. Saiu os Tartarugas Ninja Turtles in Time, refizeram em HD. Talvez um negócio assim. Pois é, poderia ser, sabe? Tipo, 2D, a jogabilidade antigona, assim. Fodona, só que o gráfico muito massa. Pode ser, mas eu queria algo novo, assim, eu queria... Me surpreendam, por favor. E aquele Battle Manics eu achei meio fraco, sabe, do Super NES. E o do Double Dragon era legal, eu achava bastante legal. Era mais estilão Nintendinho, só que os gráficos um pouco melhor, né? A música do Battle Manics, música tá aquela lá também é boa, né? Fica na cabeça. Eu tinha os celulares. Sim, eu lembro que o Frajola ouvia a música todo dia, cara. E é da Rare também, né? Esse aí, né? Todos acho que são, né? Eu acho que os direitos estão ainda com ela, né? Os sapos. Então. Tá aí o link do post da continuação, a foto da continuação. Street Fighter EX Plus Alpha. Então agora eu vou citar o meu, acho que esse aqui vai ser citado depois nas piores continuações, né? Mas o meu desejo tá aqui, no meu coração, dentro de mim e no espaço sideral, que é o Star Fox 64-2. Nossa! Que não precisa ser 64-2, mas um Star Fox. Na verdade, ele quer me ver no jogo, né? Claro. Andrew. Quiz do Play Fire. Quiz do Play Fire, Star Fox 64. Por favor, vão lá. Vão lá. Por quê? Porque Star Fox 64-2, né? Porque eu não vou citar as partes ruins, né? Do Star Fox, provavelmente não citar nas sequências ruins. Sim. Mas porque eu quero. Star Fox 64 é aquele jogo que tu... De nave, de tirinho, que tu não enjoa. Tu se sente dentro do jogo, tu se sente um piloto de nave. Tu se sente Star Fox, porra! Tu se sente Fox McCloud. Tipo, tá, os caras falam contigo no teu rádio. Tua Barrel! É, e os personagens carismáticos. What the heck? Vai dizendo os nomes, eu só lembro. Tirando o Pepe, Falco, o resto é bom. Pepe, o pai dele lá, que... Oh. Aquelas barras. James McCloud. É. Agora me arrepiei, até lembrei do final que ele tá escapando lá, assim, e ele não vai conseguir. I'm not gonna make it, I'm not gonna make it. James McCloud, Fox. Ah, é verdade. I'm with you. É isso aí. Father, is that you? Palmas, não, palmas para essa. Sem falar o vilão também, o Andrews é muito foda. Não, cara. Sem falar a trupe dos vilões, né? Sim, a Star Wolf. Ah, Star Wolf. Não. Oh, tá louco. Fox, we meet again. Ah, é muito bom. Vou jogar, não, até vou jogar. As fases, todas as fases, o lance da dificuldade, que é conforme o que tu consegue fazer na fase, tu vai pro lado difícil, o lado fácil. Intercala os planetas, o mapinha, é muito foda. Muito foda. Faz todas as missões legais, né, daí tu vai pro lado difícil. Sim, Star Fox é aquele jogo que tu joga, acaba e tu joga de novo, tu fica o dia inteiro jogando e acabando o jogo, sabe? E tentaram fazer isso depois e não conseguiram, né? Então, por favor, como diria o Handsome Tom do Screw Attack, por favor, faça Star Fox 64 2. Creio que do... Boa. 3, 2. Pois é. 2. Handsome Tom é o cara. Então, né, outro exemplo, Star Fox de Super NES, né? O Star Fox 2, que não lançaram todos os jogos bons. E depois, deixa pra depois, né? Mas, por favor, faça o Star Fox 4 2. A que consenso? Esse é de todos nós, né? Sonic... tem que sair, só vou resumir, gráficos 3D, jogabilidade 2D e sem os amiguinhos porcos. Sonic, Speed. Tails, Knuckles... Speed. É. Speed, quero Speed Returns. Speed Returns. Vocês viram que saiu a foto do... Artwork. E saiu aqueles negócios meio 3D do Sonic Green Hill, da fase do Green Hill. Uh-huh. E não sei, não sou tão fã de Sonic, mas qual é o mundo do Sonic original? Green Hill Zone. Não, o mundo. Não, é o mundo do Sonic. É o mundo do Sonic. Não, porque tem outro mundo, que é aquele mundo dos Sonics novos, que ele conhece humanos, que ele pega trem, essas coisas assim, não, sabe? Pelo que eu sei, esses mundos novos aí, ele trocou terra, de dimensão, lá. Assim, é a Terra mesmo. É, pois é, mas tem o mundo antigo do Sonic, que é o mundo. Para outra dimensão, Sonic! Eu não lembro, sabe, mas... parece que o jogo vai se passar pelas artes que saíram nesse mundo primeiro. Por favor, então, segue. Sem Blaze the Cat. Sem o crocodilo. Crocodilo. Sem M. A M tudo. Não, pode ser a M, porque é namoradinha. Deixa dele. Eu acho Sonic, Tails, Knuckles e Robotnik. Se bobear, nem eles, só Sonic. Robotnik, por favor, pega todos os amiguinhos do Sonic. Todos, podem Mata. Pegar o Tails. Rapta eles e o Sonic salvar. Sonic, vem aqui agora, putinha. Eu quero Sonic fora da tela. Eu quero Sonic fora da tela. Vocês não lembram no 2, quando tu ia tão rápido que ele saía da tela e tu cadê o Sonic? Muito bom. Praticamente um gozo. Eu quero um Sonic com gráfico bom, música carismática que nem tinha os antigos. Quem é o compositor do Sonic? É, as músicas do Sonic 2, do 1, agora, do 3. O do 1 e do 2 é um compositor, do 3 o Knuckles é outro. É uns caras a mais. Então deixa eu tocar no coração de vocês, lembrando a música do Sonic, a música dele no avião. A Sky Captain. Toca aí, cara. A gente chegava no final, né, dessa fase. Ah, fim de jogo, caralho. Daí vinha lá Death Egg, né? Não, Wing Fortress Zone, que era o avião. Ah, é? Do avião, tinha um negócio grandão que tu ia pro avião da morte. Metal Sonic. Eu quero isso. Tu também, todo mundo quer isso. Não, mas aí que tá, é o ciclo. Isso eu vi em fóruns, vários fóruns, é o ciclo. A SEGA anunciou um novo jogo de Sonic. Lembra como foi com o Shadow de Sonic, o Sonic Unleashed? Tinha o próprio Sonic de Sonic, Dog, sim, dentro. Sim. Bah, vai ser jogão. Fãs, vai ser jogão. Ah, o Unleashed ficou no hype não, até lançarem. Tá, aí que tá, todo mundo, vai ser jogão, vai ser sai jogo. As primeiras imagens. Vamos lá, SEGA, confio em você, não sei o que lá, o caralho. Daí lançam mais umas imagens. Mostra uns amiguinhos, meio escondido, mostra uma fase. Festa, sim. Não, mas eu confio no Sonic, na SEGA. Agora eles vão melhorar, porque eles leem fora os internet, não sei o quê. Eles sabem que o Sonic quer, o caralho, tamo lá. E aí sai o jogo. Daí quando saiu o jogo, todo mundo, nunca mais confio nessa merda de empresa, essa bosta. Sonic é uma bosta, olha só esse, o que é esse? Sonic Shadow, olha só esse Sonic Rígido. Daí, aí volta, cara, porque volta, olha agora que nós estamos falando. A gente confia na SEGA, vai dar certo. De novo. Daí, deixa sair mais umas imagens, sai a Amy lá num canto, o Blaze the Cat no outro canto. Não, vai ser bom, daí o jogo vai ser uma merda, tô vendo isso, tô prevendo. Não, tomara que não. Bom, o jogo é tão bom que o Case me deu ele, né? Lembra? O primeiro Dreamcast, o Dreamcast Zero. Tu me deu o... Dei o Sonic lixo. Um lixo pra ele. Né? E ele deu pra outro. Não, eu acho... Vendi. Ele vendeu, cara. Eu acho dessa vez, a minha esperança tá de novo ali no Sonic. Porque dessa vez, assim, ó, vai ser o New Super Mario Bros. Wii. Como o New Super Mario Bros. Já deu certo e vendeu que nem água essa merda. É o que tu falou. O Sonic Wii vai vender que nem uma água essa merda. Porque quem tem o Wii é o pessoal que jogava muito antigo e parou de jogar, né? E tem de novo, né? Então eles vão querer que o Mario só de pular. Então eles vão ter que fazer um Sonic assim, senão eles vão se fuder. Tipo, eles vão... cagar dinheiro se eles fizerem direito. Eles vão cagar dinheiro. Tem que sair pra tudo do mundo. Xbox, Play 3, Play 1, Xbox Live, Play 2, PC. Tipo, PlayStation tem que sair pra tudo, cara. É, hoje em dia tem que sair pra tudo, senão. Por favor, que não saia pra portátil, porque os de portátil são bons, né? É. Sonic Rush, já tem demais. Já tem demais, sabe? Tem um Sonic de PSP que, pelo que eu li, é tribom. Só que o pessoal não dá muita bola, sabe? É só pra PSP. Até dá a bola, mas a gente quer um Sonic. Vai dizer que o Sonic Unleashed não fez mais sucesso que Sonic Rush. Sim, claro. Pelo hype, né? Então imagina um Sonic 3D pros PCs, jogos novos aí, consoles novos. Tá, imagina, bom. Next Gen do Sonic, a gente tá querendo. Saudosistas de plantão. Ou acho que o problema do Sonic, o Sonic 3 e o Knuckles são... O Knuckles eu não joguei muito pra... É bom, posso dizer. É bom, tu não gostou, o Sonic 3 é muito a fuder, é a evolução do 2, né? Tá louco e tal. Mas acho que é aí que tá o problema. Eles tentam evoluir a partir do 3. Se eles pegassem meio que o 2 de exemplo, sabe? Os 2D e tal. O Knuckles é bom. Tanto é que tu conecta no 3. Sim, é um jogo imenso, perfeito. Isso é bom. Só tô dizendo, que o 3, assim, ele evoluiu, ele escapou mais. Tinha umas coisas mais audaciosas. É, ele fez uma evolução. E o 2, não. O 2 era o 1, sabe? O 2, é, tipo... sabe o que evoluiu no 2? Sabe aquela corridinha? Não tem num que eu tu agacha. Que e no 3 evoluiu que, tipo, cada personagem, tipo, o Sonic... Eu não ouvi, mano. O Sonic, tu aperta o botão, tipo, ele espeta, o Tails voa, o Knuckles, tipo, meio que voa e se prende nas paredes. Evoluções necessárias, além do efeito sonoro do Frajola. Mas depois dos outros jogos... foi uma avacalhação, não foi uma evolução. Prossiga. Até aquele Sonic 3D é uma bomba. O 3D Blast é um lixo. Eu virei. Sonic R. Era o que tinha. Era Congrats. É. Ó, um bom plot pra história, hein? O Sonic volta no tempo. Olha ali, ó. E a época do Sonic 2. Sim. Aí, olha ali, ó. Boa. Sega vai lançar Sonic Zero. Junto com a Joana Dark, né? É. E o Elvis. Street Fighter EX. Plus Alpha. De um jogo que eu joguei pra Super NES. Eu joguei, virei ele no Super NES e joguei multiplayer muito com o meu irmão. Até é da Konami, né? O Julio também jogou outro dia, tava comentando que qual jogo? É de robô. Robô. Tá, é Metal Warriors. Muito bom, cara. Se fizessem bem feito isso aí. Se fizessem bem feito, será que não fizeram nos moldes dele? Tem dois jogos que meio que copiaram, né? Que é o Zoe of Enders. Bah, jogou? É verdade, cara. Cara, e eu... Coxinha, copião. E eu virei o 2, eu não joguei. Mas o 2, eu vi pela internet que ele tem multiplayer e eu não tinha jogado ainda multiplayer. Metal Warriors? Não, o Zoe. Mas tu quer continuar do Zoe ou do Metal Warriors? Dos dois, no caso, né? o Metal Warriors foi um clássico também, marcou bastante no Super NES. Não, imagina, agora, põe na cabeça, liga aí a imaginação, o console... Clic! Tu, uma pessoinha do tamanho do Ico, vamos pôr ali. Tu mexendo ali, aí tu encontra, assim, uma coisa gigante de metal. Aí tu vira a câmera pra cima, um robô gigante. Você tem que ir lá com o teu jetpack e entra num robô gigante. Caramba. Meu Deus. E o multiplayer dele, que era muito tri, né? Tinha 6 robôs, acho que eram. É, eram 6 tipos de robôs, assim, bem... Tinha um que era, né, uma bola, né? Lembra? Tinha um que era uma bola, um que era uma borboleta, um que era uma aranha. Um que corria tri rápido lá. Um era muito tri, sabe? porque é voava. E ele criava escudo de defesa, tu dava dois passos pra trás e ficava atirando no cara. É muito massa esse jogo. O Frajola, foi o jogo que eu mais vi jogar no Super NES, cara. É difícil. O Fuka se viu virando. Tem um vídeo gravado desse jogo, né? Que sim, tu virou. Eu tinha virado. As lutas entre os bichão muito louco. Vai, lembra? E massa que tu saía do robô. Tu saía do robô, detonava. Tu sabia do robô, ele te encostava, te dava dois soquinhos e tu morria, né? Depende da arma, né? Sim, que tu é uma pessoa. E tu tinha lugar que tu tinha que matar as pessoas, tu tinha que sair do robô e ir naquele lugar que o robô não chegava. Não chegava, né? Tinha um labirintinho pequenininho. E tu tinha que ir com ele lá, né? Eu subia a escadinha, né? Isso. Ah, só com o carinha, né? Mas pegava coisa secreta. Imagina isso hoje, realmente. Meu né, Deus, cara, era muito. É, fizeram um jogo tipo molde, que é o Zoe Alfred. Acho que o Zoe puxou o negócio daí. Sendo que é da Konami também. Também, né? Mas. Na verdade, a ideia é um Gundam, né? Também. É um Gundam, não, mas, assim, não, né? Não sei se tem algum jogo de Gundam, assim, que tu sai do robô e faz essas coisas. Cara, tem tanto jogo de Gundam que eu nem sei. Eu sei, mas muito. Eu não sei se tem. No Dreamcast mesmo tem uns três, se não me engano. É, essa continuação é uma boa pedida. É. Mas acho que tá bem esquecida, né? Essa série. Pois é. Ah, mas se fizesse bem feito, ia ficar foda. E o Zoe, tá? Aproveitando em balas ou E3, né? Eu acho que vai ser que nem filme, jogo de videogame daqui a um tempo. As ideias vão acabar, vão cessar. Tá. Vão fazer tudo um remake. É. Street Fighter EX Plus Alpha. Então, o meu jogo próximo agora que eu quero. Estamos falando de Rare, né? De Nintendo. Donkey Kong Country. Não quero Donkey Kong 64, quero Donkey Kong Country. Nem com Donkey Kong Land, quero Donkey Kong Country. Não quero aquele jogo de samba lá. Quero Donkey Kong Country. Samba de amigo. Vejo a empolgação do Casey, então vamos. Muda, não pede. Cara, pede sim todos os jogos clássicos da Rare. Que todos são bons. Pois é, né? Todos são bons. Mas, todos. Cara, eu tava jogando Country esses dias. Ontem tava jogando. Pô, um, dois e três. É um melhor que o outro. Dois eu acho melhor, tá na minha lista top 50 do Playfire. Quanto virar essa merda? Eu virei umas 10 vezes, acho, esse jogo aí. Como dizia o Julian, quando saiu o primeiro, não sei se foi ele ou foi o amigo dele que falou: Mãe, vem ver, criar, mãe. Foi o Nado, Nado. Criar os gráficos. Criar, mãe. Você não tem conta que ele tava tão emocionado com os gráficos que ele não tinha pra quem mostrar. E aí ele: Mãe, vem aqui ver, olha, mãe. Olha, mãe, é igual a novela, eu mãe. Meu pai, eu chamei meu pai pra ver o CG do Final 8. Olha aqui, meu Deus, que real, olha o vídeo que tu me deu. Qual, eu queria continuação direta do 3, sabe? Do 3, né? Do 1, 2 e 3 são bons. O 2, acho que o 2... É que tem a dificuldade é mais elevada, mas é melhor, sabe? Um é meio fácil, sim. Só que um é meio tosco porque não dá, não tem aquelas moedas, sabe? É, eu gostei muito lembro do disso. Não, era só os secretos, os lances secretos. O 2 já tinha as moedas, DK Coin lá. E o 3 tinha muito. Tinha muita coisa secreta, só que o 3 tinha o DK Coin, era um carinha, né? Que segurava com escudo a moeda. Ah, não, lembra? Não. Tá, ele jogava por cima e mamãe pegava, assim. Que letras tu juntava em cima pra, tipo, ganhar uma vida? Kong. Sem bananas. Eu acho que, olha, o que eu queria, é sonho alto, era como se fosse um New Super Mario Bros. Ou esse Sonic novo 2D aí. Tem que ser o 2D, Donkey Kong Country 2D. Ou, assim, né, queria isso, mas se fosse pra ser 3D, como esse Banjo-Kazooie do Xbox novo aí, ia ser uma boa também. Sim, só sim. Que manter esses negócios secretos, essas coisas legais que tinha... É o que fez sucesso, né? Será que não faz... que fez sucesso, acho. Será que fazendo um que nem o Mega Man X8? Eu gostei do... É, e mais ou menos isso, é muito, sabe? Bom, meu. Um 3D 2D, assim, uma coisa muito... É do Play 2? É, Play 2. É do Play 2. Eu tenho ele, cara. Faz duas versões, uma 3D e outra 2D. Mega Man Legends. Mas só que assim, não é da Rare hoje, né, Julia? É da Nintendo, né? Nintendo. O Donkey é da Nintendo. Ah, mas a Nintendo é confiável. É confiável, mas cadê o Star Fox, né? É. É confiável, mas cadê o Donkey Kong? É confiável, mas cadê o Kirby? É confiável, mas... É. Não, o Kirby tem até todos. O Pikmin, cadê, sabe? Sei lá. Pikmin. Tipo, não sei, ela tá, sabe? Muito concentrada em Mario, né? Não é tanto. Ela é da época. Lembra a época do 64? Cadê Metroid? Depois saiu o Game Advance e o cubo, ela toma no cu. Pá, pá, pá, pá. Cinco Metroid direto. É que o Star Fox seu precisa. Cu não será perdoado. Eu acho que o Donkey tá precisando do jogo. Eu também acho. Porque o Star Fox tá, tem os do GameCube, sabe? Aqueles assaltos, não sei o que lá. Eu também acho legal. Mas o que que tem? O Kirby tem todos, assim, né? O não, Pikmin já saiu no cubo, né? Lançou no cubo. Sim, tem um e o dois, né? Essas séries, assim, sabe? Até o que falta, acho que é o Kid Icarus, assim, que é o classicão do NES. Mas o Donkey Kong... Ia ficar massa. Tá faltando um jogo do Donkey Kong, porque aqueles de... Jogão. Aquele de... Como é que é o nome? Aquele de tocar os bumbos lá? Sim, bumbo. Bubu. Tá, eu sei. Esse aí, aquele Jungle Beat também. Uma viagem. Sabe, isso aí não sei como é que funciona esses jogos. Tem um pra DS que. DS, pra Game Boy Advance, tem que debalançar, sabe? Aí tu joga meio que no LR, aí tu tem que. Não é de plataforma, assim, é meio estranho. Aquele de cubo foi só pra ganhar dinheiro dos fãs, né? Porque balançaram aqueles negócios de bubo lá. Vai, vendeu pra caralho. Vendeu um monte. Vendeu bastante. Não. Meu 64 saiu a fiasco. Meu 4 saiu do com 64, que é da Rare também, já no seu caos geral, né? Porque o fiasco, jogo é fiascão. Não, eu dei uma chance. Curto de Banjo-Kazooie, mas assim, eu acho enjoado e dizem que o mais enjoado desses aí é Donkey Kong 64, assim, que tem que fazer eu 30 vezes na mesma fase. Eu gosto do Banjo-Kazooie muito. É, Banjo-Kazooie é bom, mas o novo aí, esse Banjo-Tooie, acho que é o nome, Banjo... É. Não, Banjo... Banjo-Kazooie e Cuts and Boots, acho que é. É, Nuts and Bolts. Isso. Esse aí, eu vi os gráficos, sim, vi a jogabilidade. Nossa, é muito bom, não joguei. Mas se fosse nesse nível aí, o Donkey Kong, tá louco. Eu quero que tanto a Roll, quero... É, bah, era um vilão a fuder, né? Cara? Eu quero todos, quero tudo. Aquela musiquinha do chefe, eu quero tudo de volta. Estava citando... As fases de carrinho, aquelas que tu subia. Oh, Ricket Race. A caverna, Race. A fase, o mundo da abelha, eu quero de volta. É. Muito bom. Quero tudo. Os animais, os amigos deles. Ah, é. No final deu Rambi. É. Rambi, eu quero o Rambi. Street Fighter EX Plus Alpha. Eu vou citar agora um outro exemplo do Frajola, né? Nós estamos muito nostálgicos hoje, gurizada. Exemplo do Frajola, um clássico meio que desconhecido, conhecido, que é foda. Um jogo muito bom, muito a foder. Que se saísse uma continuação bem feita pela nossa chapa Capcom, ia ficar muito foda. Opa. Demon's Crest. Meu Deus do céu. Ah, verdade. Muito bom. Pensando essa semana. Esse jogo é bom, cara. Você joga com os demônios, com os negócios, assim, é meio Castlevania, mas muito bom. É meio RPG. Pra nenhum cenário, tu tem que subir, que tu é um demônio, tá voando, né? Aí tu voa até o lugar que tu vai jogar, e tu vai lá, tu pega as coisas pra evoluir, pra poder voar, aí tu vira outro demônio, e tu... Então é o cara do mal, né? É. Imagina isso aí no moldes de tipo, sei lá, God of War, nem tanto, mas assim, um Shadow of Colossus, assim, um negócio meio 3D meio do mal, assim. É, os caras têm pérola na mão e deixam... Um gráfico do Resident Evil 5, assim. É. Oh, com aqueles demônios... E os negócios dentro do demônio, assim, a profecia. Aí sim, o jogo ia ser proibido por tudo, né? Mas aqui é jogão, cara. Demon's Crest tá louco, nos penetra essa história. Quem jogou sabe. E é foda. A última aparição que o cara fez foi na SNK vs Capcom, porque ele é na verdade ele é o vilão do Ghosts and Ghosts. E aí ele é o chefão na SNK vs Capcom Chaos. Ele é o último chefão da Capcom. Ah, foram bem, porque esse cara aí é gênio, né? Aí da SNK é a Athena, que ela representa o céu e ele representa o inferno. E ele é muito a fuder no jogo. Street Fighter EX Plus Alpha. Alguém tem mais algum jogo pra citar que queremos? Shenmue. É, Shenmue. E aquele parou Shenmue, no 2. É, acho que não tem, né, como fazer um 3. Isso foi um investimento muito caro da SEGA. Tem, por que tá fazendo Yakuza? Tá, mas... Yakuza não é Shenmue. Não é Shenmue. O Yu Suzuki é assim, né? Eu acho que ele sempre quis fazer um jogo desse tipo. Era o sonho dele, tá? Aí eu acho que ele meio que se frustrou com o Shenmue, que não vendeu nada, ele fez o Yakuza. O 2 não vendeu? Que também não vendeu nada, sabe? O 2 não vendeu? Não vendeu o suficiente. O Japão vendeu bastante. Vendeu, mas não vendeu o suficiente pra se pagar, sabe? Tomou prejuízo. A SEGA, um dos fatores que faliu a SEGA foi o Shenmue. Sim, tanto que o vilão lá do... O Landi, né, cara? O cara lá da novela, pô, queimou a SEGA, né? Eu acho que foi o Shenmue que acabou com isso aí. Sim. Outra coisa que eu queria, crossovers. Onde estão os crossovers? É verdade. Cadê Marvel vs Capcom 3? Teve aí, né, o Mortal vs DC, mas... Tá. Não, crossovers. Aí... Podia ter uma SNK vs alguma coisa, né? Tipo, SNK vs... Image Nanko, Comics. Cara, o que ia sair? Não ia ser Capcom vs... Nanko? Não, saiu uma coisa. Agora eu acho que com a Disney... É isso aí. Tatsunoko. Mas esse Tatsunoko é bom, sabe? Ah, esse aí eu vi os vídeos. Eu até pensei com a felicidade desse jogo aí, que se deu bem... E o Sayer Mars para os outros. Marvel vs Capcom 3, assim. Não, agora acho que eles vão ver como vai vender nos Estados Unidos. Chicas, vocês vão me bater. Square vs Disney. Só pra de luta. Luta. Sim, porque todo mundo torceu o nariz no Kingdom Hearts. Ah, Disney vai ficar uma bosta. O jogo é muito bom, Kingdom Hearts. Daqui uns dias tem o Wolverine no Kingdom Hearts. Pois é, né? É verdade. Agora que a Disney comprou a Marvel, né? Homem-Aranha. Slot. Parceiro. Imagina o trio, né? Wolverine, Pateta e Sora. É o sonho de cada um. Olha, mais jogos que eu queria a continuação também, que todo mundo acho que quer. O NBA Jam, vocês lembram do NBA Jam? Bah! Cestas com fogo. Ah, sim. É isso aí. Eu devia ter um novo, né, cara? Era muito só divertido pra vir, essa né? coisa. Tem Mario Strikers aí, né? Que é, pois é, Mario Strikers. Faz uma NBA Jam aí com os jogadores. Galera, vocês não falaram de um que vocês amam. Que foi? Vamos ver, vamos ver. Um GoldenEye nova geração que nem o de Nintendo 64. Vamos dizer que não seria bom, não ia ser bom. Eu acho que não vai ter. Sim, vai ser bom, sabe? Mas isso é impossível porque GoldenEye é um filme. Daí só se sair um jogo bom do James Bond hoje. Eu gostei do novo aí, sabe? Quanto gostei muito. Gostei bastante, sabe? Não é um GoldenEye, mas bah, tá louco. E eu já curto o James Bond. GoldenEye. Eu odeio. Até GoldenEye fizeram aquele Rogue Agent, né? Que é GoldenEye, Rogue Agent. E daí, sabe? E daí? Totalmente fora de filme. Tanto que vamos pegar a engine do Half-Life 2, né? Que estão falando que vão pôr o GoldenEye na Source lá. Fizeram, mas e aí? Mas não consegui botar isso lá. Não vão lançar, né? Não vão lançar o jogo, né? Sabe? Tá bom. Não, não, não é um jogo, é só pra jogar online, né? Não é. Sim. Passar de fase. Mas deveria ter? A gente precisa fazer, é isso que eu quero. Olha, eu quero continuação até de Crash Bandicoot, um bom. Isso mesmo, eu ia daquele falar. Dois, que nem daquele o 3. 3D, 2D, sabe? Que nem o 3. Aqueles do Play 1, aqueles do Play 1, sabe? Aqueles do Play 1. Qualquer um. Não, o Crash tava no Play 2 com uns jogos aí meio tosco. Tem até aquele. Tem uns jogos meio 3D, assim, do Crash que não me desce muito. Os de Play 2. Devia ser aquele lá, que ele segue em linha reta e depois vira 2D em altas partes, assim. Aquele caminho lá do Play 1. Seu mão seca! Era muito triste o jogo aí, eu gostava pra caralho. Pá, né? E carisma imenso. Né? O 2 tá na minha lista dos melhores jogos até hoje. Esse que eu vou citar, o Six tem que colocar a musiquinha de entrada: Rock'n'Roll Racing. Eu acho. Me fez gostar de Rock'n'Roll, cara. Eu acho que eu sou o único que não puxa o saco desse jogo. Dois. É bom, cara. Mas eu prefiro aquele Bike bom. Mice from Mars lá, que é a mesma engine do jogo. Vigilante 8. E é mais Second Offense. Tá falando. Mas peraí. O Rock'n'Roll Racing não tem uma continuação? Tem o Red Asphalt, mas não é bem continuação. Não. Mas não é Rock'n'Roll Racing 2 no Japão? Não tem certeza? Sim, é Rock'n'Roll Racing 2. É Red Asphalt, eu acho. É da Blizzard, Como é que eles conseguiram as músicas, né, na época? Porque... Frajola, somos fãs do jogo, claro, né? Eu tinha fita preta, Rock'n'Roll Racing, que tinha também fita preta. E assim, ó, o Rock'n'Roll Racing não ia funcionar hoje em dia. Na época funcionou, foi um jogo tri e tal, só que e tinha as músicas e isso não tinha em nenhum outro jogo. Isso basicamente deve ter sido o primeiro, assim, a usar música famosa. É. Agora tem o Guitar Hero, tudo, eles iam pôr essas músicas aí meio nada a ver e tal. Tinha que ser um jogo... Os caras tinham que fazer uma coisa muito foda pra ficar bom. Guitar Hero morreu no 2. Mas eu acho que... não ia porque tem que ser muito, muito bom. É. O Red Asphalt, ele tem os lances de míssil e equipar, tipo tunar, né? E tem as músicas de rock, só que nenhuma é conhecida, é tudo metal mesmo. Né? Tem aquele filme, como é que é, do carinha lá? Dead Racer. Dead Race. Que é meio... É rock and roll racing, cara, né, não cara. Tem? Quando eu vi o trailer, meu Deus. Mas eu não sei se daria certo. Acho que é bom, o jogo é bom, não? Eu acho que os caras tinham que ser muito foda. Não, o jogo é ruim, para. Ele nem jogou e tá falando que é ruim. Joguei. Tinha que ser muito foda pra fazer um jogo bom. Joguei pra Mega. Não, mas eu e o Rodrigo preferimos Vigilante 8, né, cara? Vigilante 8, Rogue Trip. Destruction Derby. Era tribom. Destruction Derby. Que boa, jogo, boa. Eu acho também que deveria ter Earthworm Jim 2D. Aê! Tô querendo jogo demais. Field 9. 2D. Tudo clássico, né? Muito bom. Bah, Earthworm Jim era muito fudeu. Um MDK novo. Um Pandemônio novo. Não, MDK era fudeu, que nem o 1, sabe? Eu nunca gostei de MDK, cara. Como eu não? É muito dois pra Dreamcast, cara. Eu não sei, também não sou muito. Esses caras de Earthworm Jim. Gente, além do novo Castlevania feito pelo Kojima, eles poderiam lançar o Symphony of the Night HD. Pois é, que é bem falado. Muito bom. Caralho, tá, mas acho que não ia assim... Agora, acho que esse é o Frajola, vai se emocionar, lembrei agora. Eu não participei tanto da época, mas eu sempre achei a fuder, mas eu ouvi falar na internet e que os caras estão querendo o Rival Schools novo, cara. Muito bom, cara. Nossa senhora. Tu não jogou na época, né? Não, eu joguei. Muito foda, eu jogava direto. Eu achava fuder porque era coisa do play, eu não tinha. Sabe o que mais curtia? Os minigames, os de baseball, futebol. Que nem o Tekken, tem o Tekken Ball, né? Sim. E ele tinha vários modelos. Tinha vários, tinha o do professor, era muito engraçado. Isso era aí. Escola rivais, né? Era... Schools by Faith. Daí que meteram a Sakura, né? Isso aí. Tinha uns personagens muito carismáticos, né? O cara do beisebol. O Roberto Miura, jogador de futebol. Tem até o cara que nadava, jogava. Muito foda. O educação física lá, o professor, que dava as palmadas. O professor. Vale, Paul Schools, bem lembrado. Muito bom. Sequências que ninguém gostou. Que cagarem. Muito, que cagarem no... Não deu certo. Não deu certo. Eles cagaram, escorregaram e pisaram em cima da merda. Deixa eu começar então com um jogo que eu joguei pra. E é a continuação de um jogo que. Produtora? Só diz produtora. É SEGA. Ah, então. Não é a Sonic. ainda. Mas eu jogava ele no Master, assim, bastante joguei no Master. Não virei o jogo, eu achei bem complicado. Não, é um arcade Outred Beast. Não! Só saiu no Japão o jogo. Isso cara, é. Não dá, sabe? É bizarro, eles foram de muito mau gosto fazer esse jogo. A jogabilidade não dá pra mexer pros lados, sabe? É difícil. Ou já era difícil do Master, mas tudo bem, era arcade e tal. Mas não dá, sabe? O teu bicho é. Os gráficos são terríveis, saiu no final do Play 2, sabe? 2008, saiu 2007. Não, é, no final pelo menos não acabou ainda, mas saiu na última leva dos jogos bons, assim. Não sei se vocês jogaram o Outer Beast na época. Eu joguei, tanto é que eu aluguei ele, e naquela semana, e se eu achar o vídeo, vai estar no post, Gugu falava do jogo Altered Beast para assim? Mega Drive. Sim, chapas. Eu lembro que o Gugu apresentava o programa de videogame. E o Gugu falando, e tipo, gurizar no colégio tal contra o outro, jogava e tinha Altered Beast. Eles enfrentando os monstrinhos. E eu tinha alugado o jogo na sua vez. Pô, é muito bom. Até o Gugu tá falando do jogo. Se até o Gugu tá falando, é bom. Eu imagino. Não, eu achava bom. Níveis de bom para o Rodrigo. GameSpot elogiando, IGN elogiando, Famitsu elogiando, Gugu elogiando. Gugu. Pois é. Segura minha casa. Street Fighter EX Plus Alpha. Um jogo Next Gen que eu odiei. Que eu joguei no arcade. Não joguei nos consoles antigos. Dizem que é muito bom. Bionic Commando. Cara, eu não joguei ainda. Não vou jogar. Não, a Capcom só botou o nome que licenciou. Eu duvido que ela fez o jogo. Que é muito ruim. Muito é aquele ruim. Do braço, né? Que o cara sim, vai. É muito, muito podre. Muito chegou podre esse jogo. O jogo tem falha gráfica pra começar. Eu tô chutando. Não, falaram que era sandbox, né? Na verdade, sandbox. As paredes são invisíveis. As paredes são invisíveis. Como assim? Parede invisível era a época do Play 1? Sim, sim, aí que tá. Tu vê, tu, tipo, dá um zoom, por exemplo, numa gaveta ou num papel. É tudo mal feito, nem Play 2 tem tamanho de feito. A jogabilidade é travada, tem aquela história de mira. É. A puta que pariu. Não pode ter sido a Capcom. É muito ruim esse jogo. E alta a gente puxa o saco, né? Muito ruim. Jogou o velho, não joguei o velho. Eu joguei o velho pra arcade. Pra saber, é muito foda, cara. Aquele lá é bom. Esse é um dos jogos que deveria ter ficado no passado. É, não precisava estragar, sabe? Sim, pois é, né? Bastante gente gosta, acho que é uma opinião meio nossa, assim, sabe? E assim, ó, e eu joguei aquele, não confundam, o Rearmed, que é aquele que até é feito pela web, é muito bom, que seria o HD de arcade antigo. Esse é o novo, 3D, que é um cocô, é um lixo. Próximo. 2009, né? 2009. Julho de 2009. Como assim? Como faz? No mesmo mês que saiu Street Fighter 4. Como faz? Street Fighter EX Plus Alpha. Fala aí, tchê! E aí, galera do Dreamcast! Em primeiro lugar, valeu mesmo por me convidar para participar desse cast sobre continuações que não deveriam ter sido feitas. Eu sou o Lulo, ouvinte fanzaço do Dreamcast, e desde já vou pedir desculpas caso pronuncie de forma errada alguma palavra em inglês. É que no caso eu frequento a mesma escola de inglês que o Frajola. Aqui é bizarro assim mesmo, minha voz é pior ainda, meu jeito de falar é horroroso, mas fazer o quê? Vamos lá então. O primeiro jogo que eu vou mencionar é o Donkey Kong 64. Na época do Nintendo 64, tava todo mundo louco pra um jogo novo desse peludo. No Super Nintendo, Donkey Kong revolucionou com 3 jogos. E daí logo veio na cabeça, imagine um Donkey Kong pro Nintendo 64. E daí o jogo foi lançado, mas com uma turma nova de macacos. nem do Diddy e do Donkey Kong, que tinha esses dois, pelo amor de Deus, né? Surge uma macaquinha com uma voz irritante. Depois tinha um macaco lá que eu acho que era do Dalsim, pois ele conseguia esticar os braços. E tinha outro macaco lá que era forte, mas era todo mongoloide. E a pergunta, pô, cadê a Dixie e aquele macaquinho bebê do Donkey Kong 3? Por que não colocaram aquele macaquinho lá do Donkey Kong 3, agora crescido e pré-adolescente, estilo revoltadão? Eu acho que fica bem mais legal do que esses personagens novos, tudo sem carisma. Fora que o jogo não trouxe revolução nenhuma, era uma cópia descarada do Mario 64 e do Banjo-Kazooie, as fases eram gigantescas e cansativas, jogar nelas era um saco muito chato, porque pra você pegar uma banana dourada, você tinha que controlar um macaco pra apertar um botão, e depois surge uma mira na parede pra você atirar lá, só que com a arma do outro macaco, daí você tinha que trocar de macaco e voltar lá pra atirar naquela porcaria, e daí abre uma passagem secreta lá pra você chegar nessa banana dourada, só que só com outro macaco que você consegue se enfiar lá, daí você tem que trocar. E resumindo tudo, era um saco, era muito chato, o jogo é muito chato. Donkey Kong 64 é muito chato, tanto que ninguém lembra dele, todo mundo esqueceu. Se era pra ter feito essa merda de jogo, então não era pra ter feito. Podiam ter deixado eternizado lá aquela trilogia do Donkey Kong do Super Nintendo. O próximo jogo da minha lista é o Mario Kart Double Dash do Nintendo GameCube. A grande novidade desse jogo, pra quem não conhece, é que agora para o seu kart você escolhe dois carinhas. Um para dirigir e o outro para atirar aquelas porcariazinhas na cabeça dos seus adversários. No primeiro momento que você vê esse esquema de dupla, você pensa, nossa, que legal, que ideia brilhante da Nintendo, vamos lá. Só que com o tempo você percebe que esse esquema de duplas não agregou em nada, não serviu pra nada e ainda mais só atrapalha. Fora que Mario Kart Double Dash, na minha opinião, possui as pistas mais sem graças, a trilha sonora insignificante e, pra também resumir, o jogo é fraco. Fraco, como diz o Fuca. É um jogo que não fez falta nenhuma pra ninguém e não faria falta nenhuma se não acontecesse, porque o jogo é muito ruim. E por fim, Banjo-Kazooie Nuts and the Bolts. E acreditem, eu comprei um Xbox 360 por causa desse jogo, porque sempre achei Banjo-Kazooie super irado na era do Nintendo 64, apesar da galera do Dreamcast aí acharem o jogo muito chato. E já no primeiro trailer do jogo, já não gostei, velho. O visual do Banjo ficou totalmente modificado. Ele deixou de ser aquele urso carismático, boa pinta. E passou a ser um urso com os traços quadrados. Parecia que desenharam ele com uma régua. A Kazooie na era do Nintendo 64, o visual dela era meia boca. Você não sabia se era um macho ou uma fêmea. Mas no 360 deixaram a Kazooie com uma aparência totalmente feminina e até exagerada. Ela parecia já uma galinha. Então, daí quando eu fui ligar o jogo, velho, que porcaria é essa, meu? O jogo não tem nada a ver com aqueles clássicos do Nintendo 64, o Banjo-Kazooie ali. Na época do Nintendo 64 era muito legal, era um Mario 64 melhorado, assim, e mais legal ainda. Cara, esse jogo do Xbox, cara, do Banjo é muito chato, cara. Até hoje eu não entendi o conceito dessa merda, cara. Sei lá, tu tem que montar veículos pra cumprir umas missãozinhas, whatever, tipo, ah, passar corrida com a broca ali, não sei o que, a broca falante, não sei o que. Cada missãozinha é chata, cara. É uma porcaria. Eu fiquei a geração inteira esperando por esse jogo. E o jogo também é outra merda. Então, meus amigos, é isso aí. Esses foram os jogos que, na minha opinião, eram continuações que não deveriam ter existido. Apesar de serem três franquias que, na época, todo mundo encheu o saco para que elas fossem produzidas. Mas aí quando surgiu, foram essas merdas aí que eu falei. Então, se for pra fazer merda, se for pra fazer por fazer, então que não faça. Um exemplo disso, o Metroid, o Super Metroid não existiu pro Nintendo 64, porque acredito que ninguém tem uma ideia legal. Agora, pra plataforma, o GameCube, aí se, vamos fazer um em primeira pessoa, exploração, não sei o que. Isso aí é aquela maravilha do Metroid Prime. Bom, e as únicas continuações que serão sempre bem-vindas, sendo bem feitas ou sendo umas porcarias, são as edições do Dreamcast, né, galera? Pô, vocês são sensacionais, cara. São muito legais, tudo brothers. São inteligentes, por incrível que pareça. Todo mundo aqui curte muito vocês. Nossa audiência é garantida e eu tenho certeza que vocês só tendem a crescer. Muito obrigado mesmo pelo convite. Um grande abraço a todos vocês e todo mundo que tá ouvindo aí o Dreamcast. E fique com Deus. Um abração. Falou! voltando ao Super NES, um pouquinho antes no NES, joguei muito Contra, né? Contra tanto no Super NES como no Mega Drive. No Mega Drive também joguei. Mega Drive, né? Só que aquele. Só que saiu aquele pra PlayStation 1, não gostei. Fugiu. Eu achei até legal esse. Bah, o do Play 1 é chato, né? É. E depois saiu aquele Contra Shattered, não sei o que, lá pra Play 2, que, pelo amor de Deus, eu nunca mais fui atrás de procurar Contra. Contra... Konami, né? Contra funcionava naquele esquema de decorar os bichos que vinham na tela. Isso, o 3, cara. Jogava em 2, daí tinha que decorar o que vinha, daí pra ti acertar, porque era muito difícil, sabe? Era bem assim, né? Mas esse Contra novo aí, o do Play 1 já não gostei, o do 2 não joguei. O de Play 1 até daria pra engolir, mas o 2, impossível. Pois é, precisava de um novo bom, assim. E é da Konami, né? Konami tem respeito, né? Não sei porquê, não entendo. Acho que é os estúdios. Respeito a Konami vem do Sunset Rider. Pois é, né? Ultimamente estão dividindo, tu faz isso, tu faz aquilo. Era o mesmo estúdio, acho que o Bionic Command. Street Fighter EX Plus Alpha. Os Star Fox, que eu falei antes que eu ia falar. O Adventures. O Adventures até é outra coisa, cara. Tipo, ele utiliza o nome Star Fox, é uma expansão, né? Que é aí a aventura com o Fox. Eu sabia que era pra ser um jogo que era Dinosaur Planet. Sim. Pô, eu lembro dessa merda! Que tem a guria do Dinosaur Planet, a Crystal. É? O pior é que ela entra pra equipe do Star Fox, no Star Fox Armada. Aí, o Star Fox Adventures ainda é uma aventura, né? É uma coisa e tal, não joguei, não posso falar nada, é legalzinho, assim, eu acho legal. Mas dizendo Star Fox Armada, o Star Fox de DS, que eu até esqueci o nome. O Assalto. Assalto, Armada é o de DS. Star Fox Assalto e tal. Eu joguei o de DS, que é meio estratégia, sabe? Eu quero 64, cara. O Assalto também, cara, era o cubo, os gráficos foda, pega o do 64 e faz com os gráficos foda. Não faz isso. Chorar, não precisava, cara. Deixa lá o Star Fox, cara. Deixa. Qual que é aquele Star Fox que o planeta tá em pedaços, tipo Sonic um lixo, tem que juntar eles? Ah, o Adventures. Adventures? O cubo. Não faz isso, sabe? Star Fox não é assim. Desde a geração que ele foi criado, ele não foi assim. É, não pode. Então não precisa mudar, sabe? Street Fighter EX Plus Alpha. Outra merda, que o Fajola vai me matar agora, mas é uma bosta de uma continuação de um jogo que eu acho muito bom. Eu sei o que vai falar. Pra que as panteras em Final Fantasy? Eu tinha medo que ele ia falar, eu tava com medo. Não, cara, não. Pra quê? Agora não, eu vou falar. Pegando aqui, da IGM tem um cara, o Eric Arashi, que criticou, deu nota 5. Lembra? O medo. Eu me indignei, cara. Na IGM o cara criticou a continuação dele e eu peguei a revista e rasguei. Desgraçado. Agora tu vem e fala isso na minha frente. Calma. A história do 10, o Tidus foi pro saco. Foi. Por que que eles não deixam um final triste no jogo? Tava bom, mexia com religião, com a Aeon, vocês lembram da história? Sim, com os sumons. Primeira história, assim, de religião do Final Fantasy, assim, que mexia com coisas mais profundas. Que é bom. Eu achei bom. Tá, não, melhor que o 8, porque o 8 eu pago pau. Fantástico. Também. É. Mas, cara, por quê? Por quê, meninas? Por que diabos? Cadê Nobu Uematsu no jogo? Cara, todo mundo... Calma. Cadê Nobu? O único jogo de Final Fantasy que não tem a musiquinha. Verdade. Porque até o 12 tem que, ele nem tá lá mais. Um elemento que eu odeio: Mission Complete. É, como assim? De missões? É que assim, ó, todo mundo quer pegar uma franquia e inventar uma viagem e ganhar dinheiro. Mas é bom. Por que a Square não pôde fazer isso? Por que não? Porque. Cara, é Final Fantasy, né? Pegaram os gráficos do 10, nem melhoraram nada. Pegaram os cenários do 10, nem melhoraram nada. Botaram umas casinhas a mais, porque é espaço no futuro do 10. A missão delas é pegar toda a história de Spira, né? Que fica nesses. Mas e aí? Vou numa biblioteca se eu quero ler a história do Spira. Agora eu vou falar uma coisa que o Skies vai rir. Eu tava jogando essa semana, eu tinha instalado no HD do Play 2. E eu comecei a jogar o jogo e enfrentei o grande vilão do jogo, LeBlanc. E o gordo e o magro, saca? Não, eu fiquei enfrentando eles, derrotei, aí tinha um cronômetro de tipo 5 minutos pra ir no lugar. E o pior, tu passava nos lugares e tinha que apertar botão pra pular, estilo Lara Croft. E eu tentei passar no lugar certo e eu apertava o botão e não ia. Ela tropicava, desgraçada da Yuna. Tropicava e não ia. E eu perdia meu tempo. E batalha, depois Mission Complete. Ah, vai se fuder, eu gostava do jogo até essa semana. Depois dessa experiência, não me vai. Eu só tô aqui balançando a cabeça, sinalizando não. Cara. Tem aqui. Três mulheres, cara, querem o que melhor? Vê a, as transformação, mulher, cara. Vocês não têm coração. Não. Eu acho bonito. Tá, tudo bem. Ele fugiu totalmente da... Fugiu totalmente do que é o Final Fantasy. Uma mudança, sei lá. Foi... Aí tu usa o Espere. Ah, você é uma cantora. Coloca o... você é uma... É um dia de princesa. Eu vou vestir de coelhinho. Põe lá o Espere coelhinho. Tu tá vestido de coelhinho. Junta as panteras com o dia da princesa do Gugu e vira Final Fantasy. Final Fantasy, só isso aí. Ame ou odeie. Eu amo, daí. Street Fighter EX. Quais Alpha? Todos os Sonics 3D, né? Não precisava, né? Todos os Sonics 3D. Ah, eles desde tentaram do... adequar, né? Mano? Desde o 3D Blast não precisava. É, pois é. O Shao Tix, daí a decadência foi. Não, o Adventure o pessoal diz que é bom, assim. Eu não joguei, assim. Dizem que o Adventure 1 e 2... 1 e 2 pra Dreamcast é muito bom. Então. É divertidinho. Ali que eu virei fã. Sim, é sério? Não, eu gosto do 1 e o 2. Tá, e os clássicos tu não curte? Não cheguei a jogar. O quê? Não cheguei a jogar. Acaba esse cast agora. Tu não jogou os Sonics clássicos? Não joguei, porque eu era época do Mario. Pra mim, Mario é Nintendo. Eu olhava pro Sonic e não gostava. Eu não virei nem o Adventure que eu gostei. Virou um, o dois, o três. Não. Então tá gurizada, até o próximo podcast. Cara, eu que era Sega Maníaco, virei o Super Mario do Super NES na locadora. E tu não fez isso? Não fiz. É uma surpresa pra vocês, como eu, uma surpresa que o Six não gostava de Rock and Roll Racing. Mas o Sonic, cara, é Sonic. Vai pra casa e faça isso. Street Fighter EX Plus Alpha. Vale uma continuação que eu tô com medo de ser ruim. Não saiu ainda, mas tá pra sair. Dead Space Extraction. Sabe por quê, Julie? Mas não é. Não. É antes, primeira não, coisa. Mas não interessa. E é outra história. Não interessa. Sabe por que vai ser ruim? Eu achei, o gráfico é bom. Tipo, eu pensei pra Wii, que massa. Mas quando eu descobri que tu não controla o carinha e é que nem Silent Scope, que tu só aparece o bicho e atira. É assim, cara. Mas é uma coisa, é outro. É que nem Mario Kart. Mario, mas é outra coisa. Tá, e por que o Resident Evil 4 fizeram não, e não, é bom também? É que nem o Resident Evil 3 e 4. O 3 é de mistério e o 4 é de ação. É a mesma coisa, só que tipo, não é pra se levar. Não, mas no 4 tu controla o carinha. É ruim, acabou. Não sei, tô com medo só. É que assim, é pra Wii. Vamos utilizar os controles do Wii. Não é pra vocês jogar, entendeu? É pra Wii. Pra crianças jogar, entendeu? Vabe! Não, vamos pegar esses dois e vamos bater. Do Wii, para. Mas tem que contar criança. Se vocês não fossem criança e não tivessem jogado, vocês iam estar agora jogando futebol. Não, senhor, eu não. Street Fighter EX Plus Alpha. E agora a palavra, o próximo convidado. Olá, sim, pessoas. Aqui quem fala é o eterno convidado do Dreamcast, o Fuca. Dessa vez falando apenas uma participação especial, não estou participando da mesa aí com o pessoal, né? Bom, um dos assuntos de hoje então são sequências terríveis para os games. Eu posso citar algumas então. Eu sou muito fã da série Mega Man, né? E não sei se as pessoas sabem, mas a série Mega Man ela é totalmente interligada. Temos o Mega Man do NES, o Mega Man do Super NES, do Game Boy Advance e agora do DS, né? E toda a história tem uma sequência. Pra quem não sabe, o criador do Mega Man, que eu esqueci o nome agora, é o Keiji Inafune, uma coisa assim. Na série X, que é a série do Super NES, ele pensou em fazer até o Mega Man X5. Depois, não teria mais história. Então o que a Capcom fez? A Capcom pegou e fez mais um jogo, Mega Man X6. Esse já do PlayStation, né? O X4, X5 e X6. Tudo bem. Então ele pegou o X6... Terminou a história do X6 e ele adaptou já para a história do Mega Man Zero. Quem não conhece é o Mega Man do Game Boy Advance, que tem 4 jogos e é o melhor Mega Man, melhor sequência do Mega Man que eu já joguei na vida. Melhor, recomendo para quem não jogou. Só que a Capcom, resolvendo ganhar mais dinheiro em cima do Mega Man, ainda fez Mega Man X7 e Mega Man X8. Hã? Sim, eles fizeram isso. Sendo que a história já tinha terminado muito antes. Então são sequências inúteis só para ganhar dinheiro com personagens idiotas que inventaram a mais, ressuscitando pela 23ª vez o Sigma como vilão, e fica uma confusão, não vale para a história, vale só para ganhar dinheiro, fizeram atropelado só para fazer mais e aproveitar a fama que o Mega Man tinha. Enfim. Bom, outra série que me deixou bastante abalado quando vi sua sequência foi Dino Crisis. Você se lembra do do Dino Crisis do PlayStation, né? Ele saiu pela Capcom também, lá vendo nossa velha amiga Capcom, que aproveitou da fama do Resident Evil e seu estilo de jogo para criar um novo estilo de jogo muito parecido, só que dessa vez com dinossauros ao invés de zumbis. E o primeiro jogo é muito bom. Quem não jogou esse jogo, recomendo. Baixa emulador, compra o PlayStation velho, enfim, é um baita jogo. Aí resolvemos fazer Dino Crisis 2. Muito bem. Dino Crisis 2 já mudou um pouco o estilo do jogo porque coloca elementos de RPG. Aqui não é perseguição em relação ao RPG. Agora, para te conseguir novas armas, tu tinha que ir em shops, lojas, comprar armas com pontos de experiência que tu ganhava. É. O que isso tem a ver num jogo de survival horror com ação, com pontos de RPG para te conseguir armas novas? As armas tu acha em partes do jogo, fuçando aqui, fuçando ali. Então já misturou. Mas enfim, todo mundo pensava que tinha terminado por aí. Só que aí eles resolveram fazer o Dino Crisis 3, que é, calmem, sentem, se vocês estão de pé, sentem, é no espaço. Sim, tinha dinossauros no espaço, uma nave abandonada, e esses dinossauros eram meio robôs, tinham peças mecânicas neles. O resultado, acho que esse jogo saiu só para Xbox, não estou lembrado, o resultado, a série morreu, né? Sim, só podia morrer. Enfim, só podia morrer com umas ideias bestas dessas aí, querem inovar as coisas e fica essa merda aí que todo mundo já conhece, né? Aí depois tem uma, mudando um pouco de produtora, mas indo ainda na faixa do survival horror, temos o Silent Hill 3, que ele não é um jogo ruim, eu só achei ele fraco. Porque é o primeiro jogo que dava sequência à história do primeiro, e é uma história que fica meio esquisita, porque... Mas eu vou falar spoiler, hein? Quem não quiser ouvir os spoilers do jogo, pode pular essa parada no cast. A personagem principal, tu descobre que ela é a reencarnação da Cheryl do 1. Reencarnação, metade da alma, enfim. E aí, tu descobre que ela é adotada pelo Harry, que é o herói do 1. Tá, tudo bem. Só que... Tu pensa que ele vai aparecer no jogo, ele vai te ajudar, só que ele não aparece. Aliás, minto, ele aparece. E ele aparece morto. Quando tu volta pra casa com o teu personagem, tu encontra o Harry morto lá no sofá. Como é que os caras vão matar o herói do primeiro jogo de uma maneira besta dessa, sendo que tu não vê o cara morrendo, tu não sente pena do cara, tu simplesmente chega em casa, tem lá uma imagem, uma foto dele. Sim, porque eles usam essa textura fixa, enfim, é tensa. O cara ele tá no sofá, estou morto. Foi morto pelos monstros. Tomar no cu, Konami, porque vocês fizeram isso aí? É a mesma coisa que o cara jogando Resident Evil no terceiro jogo da série, tu vai lá e o Chris Redfield tá morto, tu não vê como é que ele morreu, tu não vê por que ele morreu, tu só acha lá, ah, ele está morto, ó, vejam só, cagada Konami. Mudando um pouco de estilos agora para estilos de luta, Mortal Kombat. As sequências do Mortal Kombat, a partir do 5, eles mudaram o estilo de jogo, porque mudou de plataforma, foi o PlayStation 2, enfim, se eu não me engano, o Mortal 5 é o Deadly Alliance. Muita gente não gosta dessa sequência, eu já, tudo bem, achei legal, eles inovaram, os personagens têm estilo de luta diferente e tal, achei isso aí legal. Jogabilidade não é aquela beleza, mas ainda dá pra aguentar. E aí, descobri um tempo depois, né, passaram os anos, lançaram então, após alguns outros, Mortal Kombat Armageddon. Aí fui ler a respeito do jogo na época, descobri que tinha todos os lutadores de todas as séries, e preciso ter esse jogo. Mas, o que fui descobrir, que dos 60 e poucos personagens, 50, enfim, todos tinham o mesmo Fatality. Qual é uma das, se não a principal emoção do Mortal Kombat? São os Fatalities. E os caras resolvem colocar todos os personagens no jogo e deixam todos os fatalities iguais. Broxante, né? Broxante, só Midway vai tomar no cu tu também. E agora, pra terminar o meu palpite de jogos, até teria outros, mas eu deixei esses aí que me vieram à mente. Um jogo que é uma sequência ridícula, que já o primeiro jogo já não deveria ter saído. Perfect Dark. Não, tô brincando, Frajola. Na verdade, é outro jogo da Rare chamado Banjo-Tooie, que é a sequência de um jogo chamado Banjo-Kazooie. O Banjo-Kazooie já é uma merda. O Banjo-Tooie, vocês imaginam o que é. Então, não tenho nem o que comentar, porque o primeiro jogo já era uma merda, resolveu lançar o segundo pra cagar bem, na diarreia. Cagar todas as calças, marrom até o joelho. Então, Rare, ainda bem que você não existe mais, ainda bem não, porque você nos ajudou bastante, nos dando GoldenEye, Perfect Dark, tão amado pelo Frajola. Mas essas coisas, né? Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. É, enfim... Mas é isso aí então, agradecer aí pela participação, pessoal do Dreamcast, nos vemos no próximo ao vivo aí com todo mundo aí, valeu pessoal, até mais. Eu acho que continuação, eles deviam largar a série que é FIFA, né? Não tem, é impossível. É verdade. É muito podre FIFA. Larga de mão. Já que eu nem gosto de futebol. Larga, é muito larga a franquia. Né? Depois que eu descobri que o FIFA de PC, eles pegam a engine do Play 2, aí eles usam assim, porque os jogadores de PC são aqueles que não tem computador bom, por isso que eles jogam. Ah, vão se fuder. Street Fighter EX Plus Alpha. Merda. Porra, nós não falamos do King of Fighters 12, cara. Eu não queria isso aí, porque eu vi que não tem chefe, não que tem não é final, HD. Por quê? Não tem final. Eu fiquei triste, porque não tem final, não tem chefe, essas coisas, muito triste, mas o jogo, acho que não deviam ter lançado assim. Eu acho que deviam ter esperado. Sabe? É, isso é verdade. Ou lançado no arcade, só assim, e ter posto uma história, um negócio assim, lançado nos consoles. É um bebê mas, prematuro. Ou em termos de luta, sim, coisa, eu gostei muito. Agora, Clark e Ralph super bombados, Gears of War, Marcus Fenix, vai é se aí. Foder, né? Você não tá precisa. Tá na moda, tá na moda. Street Fighter EX Plus Alpha. Vamos encerrar então o Dreamcast, né? Esse Dreamcast. Vamos agradecer aos convidados. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes. Grande. E no próximo Dreamcast, Dreamcast 16. O que explosão. Dá pra tirar disso? Explosão, hein? Explosão. O próximo Dreamcast, explosão. Então tá terminando por aqui. Até mais. Até mais, Dreamcast. Só Jala, manda um beijo aí pra mulherada. Meu beijo. Ele fez beicinho de novo. Ele fez beicinho de novo. E aqui é o Frajola e eu tô propondo dá um trago uma jogatina. Aqui é o Frajola, eu sou o Frajola, cadê? Tá, vamos sério agora. Diz eu sou o Six, que nem eu. Aqui é o Six, é o Frajola. Aqui é o Frajola e agora eu tô propondo. Propando. Tá indo bem já esse cast. Comecei bem. Vai, vai. É, vocês riram mesmo. Não, não olhem pra ele. Tá, meu.